Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada sem saber de nada. Quando eu falei que gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Mas a vida é se apesar de tudo, gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, você pode mudar de ideia e me procurar. Vou esperar. Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada sem saber de nada. Quando eu falei que gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Se apesar de tudo, gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá,